3152, acione a edificação, desce, mantém 050, via chegada a Mari, voe Mari para interceptar a chegada. Aguarde, voo no 098. Aguarde. Boa noite, está 3600. Está 3600, a sua notificação. Via chegada a Mari, desse mantém 060. Ajuste o altímetro 0114. Via Mari, desse 060. Ajuste o altímetro 0114, está 3600. Lula 098, 8823-66, desse mantendo 2500 pés, ajuste o altímetro 9014. 4107, acolhe. Azul 4107, acolhe. Azul 4107, chama agora a torre, 1-8-95. 4107. Azul 4107, está em chama agora a torre Salvador, 1-8-95. Bernardo, 1-21-9. 1-8-95-4107. A Xanay 6258, a via chegada a Mari, desse mantém 070. Ajuste o altímetro 1014. .600 reduza para 220 nós, número 5 na aproximação. Da 3152, reduza para 220 nós. 41107 no solo 20, libere direita, chame solo 121 decimal 9. Direita, solo 29, suporte 107. 4. 4014, tem que dar informação aqui, 1973. Fox Trot, correto? 1407, Alfa Kilo, parte 3. Remota 4 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 4 Lima. 4107. Autorizado, Gol no 723. Obrigado, é 6258, reduza para 2509. 258, já está, 2509. 10,4,000 feet, 0713. Tennessee, 2,500 feet, 7104, after Pelo, fly ahead to, they have V2-3, 66 point, accept the air now procedure. Roger, Central, 2500 feet after Pelo, direct to Sierra Vitor 366, 2713. That's it. Roger, Central, 1098. Prossiga. Eu vou no Serra 2366. Afirmo. É de pela informação e check no equipamento, o senhor está voando da posição casa. Final do procedimento VR-DMA, é pista no zero. O Serra 2366 está na posição agora de 10 horas e 1 milha. O gol no 098. Ah, sim, fizemos um pequeno trilhozinho à direita, voa no 098. O professor mandou o Xené 6224 para descida. Xené 6224, chame agora o controle Aracaju para descida, na frequência 120.3, o serviço vai dar encerrado 2 milhas para a posição Conde. 303 graus. 3152, desce e mantenha 2500 pés, reduza para 2009. 3600, desse mantenha 4000 pés, ajuste o altímetro no 014. 4000, ajuste 1014, tá? 3600. Voo 9098, completo o procedimento R-Nave, chame agora a torre, na frequência 118 decimal 95. 895, voo 9098. Oi, Salvador, boa noite, voo 9098. 1098, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 1,10 graus, 059. Livre pouso, pistão no zero, voo 9098. 366 Azul 2713. Roger, complete final approach and contact now tower 118.95. 118.95. Bye bye. Salvador Tower, good evening, Azul 2713 on the final. Azul 2713, continue your approach. I have you in sight, stand by land clearance runway 10, number 2 for landing. Anyway. Mão 9. Direita 219, voo no 098. 3900. Cassino Broke mantém. Voo no 369. Qual foi autorizado do 369 para o TAM 3600? Voo servido 366 ao TAM 3600, desse mantém 2500 pés e ajuste o altímetro no 094. Como estabilizado? Manda 366, descendo para 2.500, com a estabilizada na RNAV 190, na 3600. 101. Alfa Juliette, portão 1, no ano 098. 2713, clear to land runway 10, the wind is 120 degrees, 07 knots. Clear to land 2713. Tá 3152 visual, tá no final. Tá 3152, completo final, chame agora a torre. 118 decimal 95. 6258, reduza para 200 nós, desse mantenha 2500 pés, ajuste o altímetro no 094. Utilizado para 2366, como estabilizado? 2500, reduzindo, já está com 210, vai estar estabilizado, 6258. Correio está 3152, passando 372 na sessão. Então, 3152, boa noite, já avistado, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre. Guarda. Azul 2713 on the ground at 30, turn your right and call ground 121 decimal niner. 121 decimal niner, Azul 2713. 7 ground, Azul 2713. Azul 2713, Alpha Kilo Apron 3, Remote 3. Alpha Kilo 2-73 on Apron 3, Azul 2713. Zero estabilizado no procedimento. Estabilizou agora no RNAV da 1-0, da 3-0-0. Certo, completo o procedimento, RNAV, chama agora a torre na frequência 1-1-8-9-5. Chama a torre agora 1-1-8-9-5, da 3-0-0, uma boa noite. Na 6258, inicia redução para aproximação, o tráfego precede grau de speed de 130 nós a 5 milhas à frente. Uno 52 no solo aos 32, libere direita, chame solo. 1-2-1-9. 1-2-1-9. 2, Salvador, boa noite. Dan 3600, final da 1-0. Dan 3600, boa noite. Continue a aproximação. Tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Aguardando, Dan 3600. Ocean M2258, boa noite, tráfego já avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Escuta 62, Alfa Juliette, portão 02. 0 graus, 08 nós. Autorizado, portão 10, tá 3600. M0074, contato do radar, corrido. Planificação, lista de chegada à Mari para o 050, a gente tem 0014. Descendo 50 na Mari, sem que possível, pro do 366. Pro de capa, então, obrigado. 1723, chama agora o Torre Salvador na frequência 118, decimal 9. Já traz 5 bar. 723. Voo no 723, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Ocean é 6258, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 089. Júlio, pousão no zero, 6258 no solo aos 37, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita 6258, Alfa Juliette, remota 1-3. Alfa Juliette para 1-3. Firmando remota 1-3. Remota 1-3. No zero, vento 120 graus, 089. Tem livre pouso, baixou e checou, gol 723. Acendo a indicação via chegada mar, disse mantém 050. Ajusta altímetro no 014. Via mar para 050. No 723, no solo aos 39, libere direita, chame solo 121 no decimal 9. 1219. Roda, boa noite, eu vou 1723, ligando na Foxtrot. 1723, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, tá tudo. A sua notificação via chegada a Mare, desse mantém 050, ajuste o altímetro no 014. É 074, consegue descer, meu amigo? Afirmo, China MA 074, desse mantém 2500 para ele, ajuste o altímetro no 014 e forma estabilizada, tá? Vito 366. 2500, 1014, reportará estabilizado na Renata. Firma autorizado, são 3398. Após o estado, então 368. Da presente é possível a 368. Você é aviso 368, então 3398. Da presente 368. No 972, sem unificação, via chegada mar e desse mantém o 060. Ajustou aqui metrô 1014. Descida para 060, Afirma azul 2534, azul 2534, desse mantém 2500 pés, ajusta o altímetro no 094 e como estabilizado, são procedimento em nave, pista no zero. Gono 354? Afirmo. Gono 354, autorizado Aracaju, Golf 677, nível 230. Decola com curva esquerda na saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5422, controle Salvador 120, décima 8. 354, autorizado Aracaju, 320, nível, curva esquerda, Puca, Jamo. Aracaju, aerovinho, Golf, 1722, o controle de 120, confirme nível. Nível 230. 6074, final da 10. Ocean 6074, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 079. Gente, livre pouso. Autorizado descida para 4.000 pés, ajuste na 094. 4.000, com 1.014, está 3.398. Fala, Salvador, boa noite, Golo 098, informação Bravo. Golo 098, autorizado, Sierra Bravo, Sierra Golf 370, apenas o Luno 0, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5417, controle Salvador 120.8. Autorizado na sala, nível 370, confirmação do plano de voo aberto no 0, decola com curva esquerda, no 0, sai da PUC, transponder 5417, controlado após 208, com 098. Com 098, correto, me pronto, pushback. 050. 050. Me descida para 050, voo 1972. Gente, chame a torre frequência 1-8, decimal 95. Azul 2534, boa noite. Tráfego avistado, continue a aproximação. Aguarde informação de pista livre. Chame 6074, no solo ao 52, libere direita, chame solo, 121, decimal 9. Copiado, obrigado. Solo 6074, livrou. Chame 6074, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, obrigado. Chame 6074, portão 10. Portão 10-6074. Autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, 09 nós. Ele pouso 0098, para o Putback, chega a minha posição 01. Uno 098, portão 1 autorizado, chame táxi. E o Putback também vai na apartação, 098. Redução para 2209. Redução para 2209, voo 972. Reporte passando o serviço 366, dentro de 398. Está reportando 66. Para 2009, vai seguir tráfego 12 horas, 11 milhas, passando o serviço 368, 4 mil pés, descida para 2500 pés com 200 de grau de speed. Autorizado voar Serra Vitor 366, descida para 2500 pés com ajuste na 014. Autorizado voar Serra Vitor 366, ajuste no 014 com 1972. Azul 2534 no solo 55, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. E aí, solo 2934, pode ir. 3398, chame a torre frequência 118, decimal 95. 395. Bom dia, 3398, está precisando de sinal do aeronave. 3398, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão 10. 3534, Alfa, mantenha a posição antes da que seja lento. 2, vamos para a Serra Vitor 366. Suporte nacional. Foi para a nacional, vamos lá. A 3398, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 089. No 354, número 2 no setor, aguarde. Número 2 aguardando, 354. Solo Salvador, bom 098 para o site. 69 agora, 2025, eu estou na minha terra aqui. Bela 098, taxa autorizada à direita via da Índia, ponto de espera da pista 10, torre 1118, próxima 95, Kenengal 104. Livre, taxa via direita via Índia, da ponto de 0, vamos próximo 295, 14, 095. Azul 2534, Alfa de Leite, portão 3. Alfa de Leite, portão 3. Boa noite, mantenha o ponto de espera da pista 10. Bom, 1972. 972, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Chama a torre 1895, gol 1972. Torre Salvador, gol 1972, estabilizado. Gol 972, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Sim, se aguarda pista livre, gol 972. A 3398 no solo 0300. Libere a direita, solo 121, decimal 9. Gol no 354, autorizado para o SPEC, chame táxi. Autorizado para o SPEC, chame táxi. 3398, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 05, 3398. Dado pouso, gol no 972. 0, minha brava. Pona 228, acende a identificação. Desça para nível de voo 050, da presente voo SAP. 050, SAP. Bono 098, visual com Boeing da companhia no final da pista no zero. Visual, 098. Após a passagem do Boeing da companhia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no zero, Bono 098. Após a passagem da aeronave companhia na pista no zero, manter cabeceira. Portugal 2512, muito bom. Portugal 2512, ready to copy. Reaffirm, go ahead, we ready to start about 15. Libera a direita na sala 219, go 1972. Four 4, taking off runway 10, left turn, Momo, departure, the squawk 5424. And departure control 120.8. Clear to Lisboa, flight level 350, Alfa Azul 44, from runway 10 left turn, Momo departure, squawk 5424, departure frequency 120.8, Portugal 2512. Portugal 2512, your departure is Momo, Zilu transition, Delta, India, Lima, Uniform Bravo. Contra 5-4 à direita, JTEC Índia, ponto de espera da 0-1-1-8-9-5, Kenegal 0-1-4. Contra 5-4 à direita, Índia, na 2 da ponto de espera, 1-1-8-9-5, para a 0 no ponto de espera, 1-9-7-2, Leitrão. 972, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol 1972. Bono 098, decolado ao 06, chame agora o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, contra, obrigado, bom dia. Bom dia, Salvador, bom dia, Bono 354, 1-0. Bono 354, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Romeu 354, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 079. Decolagem, pistão no zero, Romeu 228, após TAP voo Serra Vento 366, desce para 2500 pés, ajuste 1-0-4, autorizado o procedimento RNAV. Positivo, após o TAP voo 366, 14, transportará o RNAV. Uno 354, decolado ao 09, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, ao voo 1354. Roma 354, contato radar na decolagem, sua via saída PUCA para nível de voo 230. PUCA para 230, boa noite, 1354. Coro 170, autorizado Campina Grande, nível 370, peso 10. Curva esquerda na PUCA, transição VIPAR. Controle de Salvador 1208, transponder 5415. Decola na 10, curva esquerda, PUCA ZIPAR, controle 208, transponder 5413. 5415, transponder. Corrigindo, 5415. Protegimento correto, time pronto. Até mais. Roma 098, chame Recife 2545, alterno 2085. 2545, 2085, conhecia. Obrigado, bom dia, 1098. 135 tem condições de voar lá, forma